Programa Túnel do Tempo. É saudade na medida certa. O passado é aqui. De volta no Túnel do Tempo com Ari Souza e DJ Mocha. Rádio Lógica FM. Amor, Lógica FM. Eu me pedi o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Amor, amor, amor. Eu me pedi o seu perdão. Produções e mixagem DJ Mocha, produzindo os melhores CDs do Pará. E DJ Mocha. Em casa ou no trabalho, eu ouço o Túnel do Tempo. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo. Produções e mixagem DJ Mocha, produzindo os melhores CDs do Pará.

Souza e DJ Moca. Rádio Lógica FM. Lógica FM. A emissora que com mais dia. Olha o outro comigo. Saudade de você. Nosso namoro escondido. E o medo de alguém dizer. Lembro os nossos encontros. E as promessas de amor. A gente espera, o nosso romance acabou. Sua mãe descobriu, não admitiu nossa união. Muito triste eu fiquei e sofri na solidão. Resolvi ir embora pra outra cidade pra me esquecer. Gosta mais de você. Margarete, Margarete, Margarete. Estou aqui procurando você. Margarete, Margarete, Margarete. Por onde eu andei, não consegui esquecer. Não gostei de ninguém. O tempo vai passando e eu esperando que você não vem. E nas recordações, nossas cartas de amor. E sem a gente esperar, o nosso romance acabou. Margarete. Trabalho, eu ouço o túnel do tempo. Durante esse tempo, na minha vida, não gostei de ninguém. O tempo vai passando, eu sempre esperando que você não vem. E nas recordações, nossas cartas de amor. Tantas vezes por você chorei.

Lógica FM. Lógica FM 104.9 está apresentando Programa Túnel do Tempo. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Mal de você. Em casa ou no trabalho, eu ouço o Túnel do Tempo. Eu sou um homem solitário, sem amor. Só a tristeza me acompanha onde for. Eu sou um homem solitário, eu vivo só. Porque quem eu amo nem sequer de mim tem dó. Passa dia, mês e ano, nada muda para mim. Mesmo solução. Por ela eu fiquei cego de amor e de paixão, e o meu mundo se tornou escuridão. Eu sou um homem solitário, sem amor. Só a tristeza me acompanha. Passado é aqui, de volta no Túnel do Tempo, com Ari Souza e DJ Mocha. Até a esperança que eu tinha foi embora. Agora eu não sei mais o que fazer. Machuca e faz doer, amargurado estou vivendo por viver. Eu sou um homem solitário, sem amor. Só a tristeza me acompanha onde for. Eu sou um homem solitário, eu vivo só. Quem eu amo nem sequer de mim tem dó. Eu sou um homem. Túnel do Tempo, o programa que leva você nas lembranças do passado. Pensei que fosse assim.

tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha, não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é mais o que Túnel do Tempo, o programa que leva você nas lembranças do passado. Eu me dediquei demais no amor que eu vi nascer, pois você disse que carente assim precisa. Lógica FM. Lógica FM 104.9 está apresentando programa Túnel do Tempo. Sei que queres partir e deixar-me saudades, mas vá se arrepender e se pôr a chorar. Eu só vou te beijar e depois te deixar, para poder respirar e voltar a te beijar e esperar o final. Sei que em breve virás e então vês me buscar. Vou até estranhar e me pôr a sonhar. Volta pronta pra mim, não adianta partir, pois mais tarde talvez não me vais encontrar e vai ser o final. Programa Túnel do Tempo é saudade na medida certa. Volte pra mim, sem a sua presença aqui, tudo é tão ruim. Nada tem sentido, você é tudo para mim. Volta pronta pra mim, não adianta partir, pois mais tarde talvez não me vais encontrar e vai ser o final. Pois mais tarde talvez não me vais encontrar e vai ser o final. Túnel do Tempo, o programa que leva você nas lembranças do passado.

Foi bom estar com você até o presente momento. Esperamos nos encontrar em outras ocasiões. A você? Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais. Mais.